Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro e último bloco dessa edição número 128. Infelizmente, por problemas técnicos, estarei sozinho. O Hélio está trabalhando bastante no posto de estar com a gente, né? E o Pedrão, ainda com problema com a sua internet, não foi possível estar com a gente essa semana. Então, segue eu aqui sozinho. Ah, só para fazer uma fofoca aqui com vocês, eu chamei o Diogo para participar, mas o Diogo ele acabou dormindo. O Diogo capotou. Aí mandou mensagem no outro dia, 6h30 da manhã, falou assim, ó, acabei de acordar. Um abraço aí, Diogo, seja sempre bem-vindo, quando puder, por favor, seja com a gente aqui. Bom, temos várias perguntas interessantes aqui nessa edição número 128. Tem a pergunta de um rapazinho novato, o Vini tá novato em NASCAR, né? Não sei qual o conhecimento dele em outros automobilismo, mas pelo menos em NASCAR ele é novato, temos que tirar algumas dúvidas dele aqui, pediu... Só para explicar algumas regras básicas para ele, eu vou passar. Tem uns comentários do Hélio Eduardo também, que eu vou passar aqui para vocês, os comentários que ele fez comigo, a conversa que nós tivemos, né? Tem também a participação do Kleber Henrique, enfim, agora ele mandou perguntas. Ele já tinha mandado perguntas semana passada, ele mandou, a gente tinha acabado de gravar. Então eu tenho perguntas semana passada, tem algumas perguntas semana, são perguntas interessantes também, e até relacionada a Talladega, que vem aí com seus Big Ones, né? E temos também uma pergunta interessante da NASCAR, temos que falar do Chase, tem que falar das notícias. Tem uma notícia interessante dessa semana que saiu, que vai, promete ser muito boa para o ano que vem. É algo que eu falei semana passada, são 127, sobre o Chase, sobre a NASCAR deveria proibir a participação de Cup Drivers no Chase nas duas categorias menores, tanto da SM Series como da Truck Series. E parece que é isso que ela vai fazer. Eu cantei a bola semana passada e a NASCAR está indo para esse caminho aí. No mínimo, ela tem que fazer isso para não ter interferência, né? Já, o Chase já é algo que meio que não é o melhor, né? Não é a melhor maneira de se definir o campeão. Mas já que ela criou essa maneira, tem que seguir. Eu creio que já temos a interferência do questão do fator azar ou fator sorte, né? Como você previu, o cara tem azar, o cara tem sorte. Mas enfim, vamos colocar como azar, né? Porque o cara pode ter um azar, ter um pneu furado e sorte pro outro cara. Então, o azar de quem realmente, quem tá sendo prejudicado. Então, por um azar, você pode, igual aconteceu com o Eric Jones, com um pneu furado, né? Teve um pneu com problemas em Dover, acabou indo pro fim do pelotão, não conseguiu se recuperar, tentou se recuperar, ainda terminou, né, no top 15 ainda, mas não é essa a posição que ele tava lá em Dover. Mas, enfim... um caso como esse aí pode realmente complicar bastante a corrida. Então parece que a NASCAR está realmente aí ouvindo e querendo tirar, além do fator azar que o piloto pode ter, né, os caras que não participam do campeonato, que é os campeonatos que sempre vêm com seus carros absurdos aí, que quer passar por cima de todo mundo, igual vimos nesse final de semana, né, o Kyle Larson fazendo para cima do Eric Jones. É um absurdo aquela manobra do Kyle Larson, não deveria ter feito, pediu desculpa para o Eric Jones, mas... O cara pode até deixar de lutar pelo título por causa de um toque de um cara, né? Que eu acho que se fosse no campeonato regular, não tem problema, entendeu? O cara só perdeu a chance de vencer. Mas numa etapa crítica que é o Chase, o cara recebeu um contato de um cara que nem tá participando do campeonato, que o cara Larson pega, põe a luvinha debaixo do braço dele, vai pra casa, amanhã, no domingo, ele faz a corrida de Speed Cup que realmente vale pra ele, porque ele lá não fez nada. Enfim. Mas ele prejudica um cara que disputa o Chase, que é uma etapa importante, que tem muito a ver com a carreira, tem muito a ver com os patrocínios do cara aí. Mas eu falo isso aí, mais sobre isso daqui a pouco. Vamos começar com as perguntas, tá? Quero começar com a pergunta lá no Facebook, a pergunta do Gires Joanir Evangelista. Ele pergunta sobre os carros da Arca, né? Como funciona os esquemas dos carros da Arca, os carros usados. Gires, muito fácil essa questão de carros usados. Por exemplo, até na NASCAR, isso tem, na Speed Cup tem, não tem, faz muito tempo ainda que, aliás, faz pouco tempo que o J-Sky parou de publicar, até o site da NASCAR também tinha, os chassis que eram usados, né? Sempre são usados os mesmos chassis, tá? Eles não costumam trocar muito os chassis, por quê? Principalmente o carro reserva. O carro reserva ele anda muito pouco, então eles vão. Só que eles vão fazendo um revezamento, né? Isso na Speed Cup. Na Arca acontece bem parecido mesmo. Aí o que acontece? O que acontece é que às vezes você terminou com o carro inteiro, o carro não sofreu nenhuma avaria, o carro teve só os desgastes mesmo mecânicos do carro, que é motor, que é suspensão, pastilha de freio, disco e tal. São os desgastes mecânicos do carro, mas a estrutura chassi continua intacta, não teve nenhum. Você não rodou, você não bateu, você não relou em nada. Então a estrutura continua a mesma. O que os caras fazem? Faz uma roupagem nova, plota o carro de novo, faz uma plotagem inteira no carro, troca as peças que precisam ser trocadas e continua correndo, né? Claro que cada chassi aí, a NASCAR fala muito isso, que não existe um chassi para tal corrida e tal corrida, mas acaba tendo realmente, porque a bolha, né, a fibra de carbono lá, a bolha do carro, não é aceitável por todos os tipos de pistas. Então o que acontece? Essa bolha aí é trocada, mas o chassi do carro continua o mesmo, tá? A estrutura do carro continua a mesma, ela só recebe as peças exclusivas para aquele tipo de pista. E é isso que a Arca faz, né? A Arca também faz, isso é Speed Cup acontece, a Arca também faz. Ela recebe o carro se adapta para cada tipo de pista. Na Arca temos corrida na terra, em Springfield, uma corrida de terra também, é a mesma coisa. Então é simples. O que acontece, esse carro, só que como na Arca o mercado é um pouquinho mais, digamos, menor, porque lá falta um pouco de dinheiro, as equipes lá não são tão ricas. Temos equipes grandes lá, por exemplo, a Bill Venturini sobra dinheiro, que é uma equipe grande e tal. A Gallagher também está acionando uma equipe também grande também, então com muito dinheiro, então eles estão investindo bastante. Mas temos aí, por exemplo, a equipe do Chase Elliott, uma equipe pequenininha, uma equipe de um carro só, que é a Cummins, ela precisa ir buscando, né, renovando os carros dela, mas o chassi do carro realmente não muda. É, ainda mais se o chassi não tem nenhuma avaria, eles vão, claro, que diversificando tal tipo de chassi para correr em ovais menores, tal tipo de chassi vão correr no Super Speed, tal tipo de chassi vão correr em Road Course, tal tipo de chassi vão correr nos ovais de 1,5 mm. Isso aí é um revezamento, mas o carro em si não muda, né? Então por isso que continua sempre usando os mesmos carros, continua utilizando os equipamentos mecânicos, são trocados, mas o chassi é o mesmo, tá? Só trocado a roupagem do carro, como eu já falei. E isso que a Arca faz muito, né? E também a NASCAR também faz esse mesmo esquema aí. Era até comum quando tinha lá no J-Sky lá, tinha a lista de chassis dos carros, né? Sempre saía de 10, 15 carros, a NASCAR via, ela passava essa informação aí. Era até legal que, às vezes, por exemplo, os carros do ano passado usavam as mesmas pistas esse ano, né? Por exemplo, carros que usou em Sonoma, esse ano ia usar em Sonoma também, e o ano que vem também. Ainda mais quando o carro tem uma avaria, e a Arca tem um comércio de carro, principalmente para aquela equipe que quer participar de uma ou duas corridas, ela vai lá, compra um carro, usa o carro, depois repassa esse carro. Lembrando que quando o carro tem uma avaria, tá? Beleza, Gilles? Bom, quero passar aqui com os comentários do Hélio Eduardo. O Eduardo faz uns comentários interessantes. Eu até vou colocar eles para vocês aqui ouvirem, tá? E vou fazer um comentário por cima, após os comentários do Hélio Eduardo, que é bem interessante. Opa, vou passar por aqui que eu tô na estrada. Não, achei interessante. Até tava esperando... que eu estava lendo em algumas matérias que o Ryan Newman ia se aposentar e a equipe dele renovou o contrato por alguns anos. Eu acho que ele é um piloto ainda que tem muita lenha para queimar ainda. Infelizmente esse ano acho que eles não tiveram um bom equipamento à altura, né, para fazer um bom ano. Até seria engraçado aquele ano em que ele foi vice, né, ia acontecer que nem o pai do Nico Rosberg, que foi campeão da Fórmula 1 com, parece que, duas vitórias só. Ele poderia ter sido campeão sem nenhuma vitória, mas só com constância no campeonato. É aquilo que você falava, né, que nem sempre o piloto bom, ele acaba ganhando o campeonato, porque às vezes no final do chase, um pneu estourado, um erro de equipe, acaba jogando o piloto pro fundo da corrida e ele não consegue se recuperar. E a Chip Ganassi, que estava surpreendendo nas últimas corridas, né, surpreendeu de novo, só que dessa vez negativamente. Foi O problema do carro número 1 estourou o motor, né? Ele já tava lá atrás, estava difícil ele ir para frente. E o Kyle Larson, acho que ele saiu até meio tonto, né? De tanto que ele bateu, encostou em muro, né? E rodou. Acho que, infelizmente, não foi dessa vez aí que que ele vai para o final do chase. A minha ficha mesmo vai ser o Buchinho, o Kevin Harvick, que fez uma corrida excepcional, 48, que me surpreendeu, né? Apesar que ele é aquele cara que é o come quieto, né? Ele fica, parece esperando o momento para atacar. Mas tá ficando interessante o final do chase, e pena que tá acabando, né? Um grande abraço para todo mundo aí. Ah, e sem falar no Chase Elliott, que fez uma lambança na última corrida. Acho que como fala o Galvão, sentiu o golpe, hein? Acredito que ele é muito novo ainda para ter uma pressão de estar sentado num carro 24, que é um carro vitorioso, que é uma equipe que tem uma tradição, que é uma equipe que tem um bom carro, apesar dos Chevys não estarem andando bem, mas é uma equipe que tem muita tradição, conhece o caminho da vitória, conhece as pistas e os acertos, né? Já tem a noção daquele setup e tudo, né? Acho que ele sentiu um pouco o final, né? Por um lado, o Chase ele dificulta aquele piloto bom, daqui a pouco ele acaba sendo penalizado. Mas por outra forma de visão é que ele embaralha e deixa o piloto, aqui, mesmo sendo um piloto extremamente bom, com um equipamento bom, sem garantia que ele vá ser campeão, né? Tinha esquecido de falar do Chase Elliott, então agora é isso aí, um abraço, hein? Bom, Eric, fazendo alguns comentários aqui sobre o que você falou. O Ryan Newman, em 2014, quando ele foi para a final em Homestead, disputou o título junto com o Kevin Harvick, inclusive o Kevin Harvick foi o campeão, né? Não sei se vocês vão lembrar, pessoal, mas naquele ano, o Ryan Newman, para se classificar para Homestead, ele acabou dando um empurrão em Phoenix no Kyle Larson, colocou ele para fora, que precisava terminar em 11º, se não me falha a memória, e ganhar aquela posição do Kyle Larson para poder ir para Homestead lutar pelo título, né? E na última relargada, no finalzinho da corrida, o Ryan Newman também teve. Então o Ryan Newman teria uma oportunidade, que seria bater no Kevin Harvick para ser campeão. Mas o Ryan Newman não fez isso. Na minha opinião, deveria ter feito isso, porque valeu o título, não era apenas uma corrida qualquer, né? Porque se ele bateu no Kyle Larson em Phoenix para estar lá em Homestead, por que não bater também no Kevin Harvick para ser campeão? É claro que ia ter muita controvérsia, talvez poderia ser tirado o título dele, mas deveria ter usado aí da artimanha também para fazer valer o seu direito, né? Enfim, é um assunto que nós já discutimos há 2 anos atrás, já foi até passado já, mas se fosse necessário, eu penso que o Ryan Newman não deveria ter hesitado, né, de ter dado um toque no Kevin Harvick, sei lá, tentar alguma coisa diferente, porque carro ele não tinha para andar com o Kevin Harvick, mas ele deveria ter tentado alguma coisa para fazer valer que realmente que ele teve em Homestead. Mas enfim, muita gente falou que não, que ele fez certo, foi segundo e tal, beleza, foi honesto, foi limpo, mas na NASCAR a gente sabe que cara limpo não costuma ter vida longa, não. Ser muito limpo na NASCAR, você acaba ficando um pouco para trás. Às vezes você fazer umas manobras diferentes aí, arriscar um toque, ou empurrar, é igual o Keselowski. Tenho certeza que muitos gostam do Brad Keselowski, porque o Brad Keselowski, ele bate, ele empurra, ele briga. Então, esse estilo do Brad Keselowski é o estilo realmente que a NASCAR gosta, e tenho certeza que muitos ouvintes, muitos fãs aí que estão nos ouvindo também gostam, e lá nos Estados Unidos faz muito sucesso um cara tipo Brad Keselowski. Claro que é tudo dentro da pista, aquela palhaçada fora da pista não é legal. Mas enfim, continuando aqui, você falou da Ganassi. Ganassi foi uma pena mesmo, o Kyle Larson ficou de fora, o Jeremy McMurray ficou de fora, e no final de semana também o Brandon Paul ficou de fora. Foi um fracasso a Ganassi nesse chase aí, nas duas categorias, todos os carros ficaram de fora do chase, ficaram fora da primeira etapa do Chase nas ambas categorias, né, e os seus pilotos também. Mas enfim, no ano que vem tá aí, espero que o Brandon Poole volte ainda mais forte, espero que Kyle Larson e Jim McMurray sejam mais preparados e façam o resultado antes do que esperar acontecer, mas se bem que foi uma infelicidade do tamanho do Jim McMurray, né, o Kyle Larson nem tanto, porque o Larson precisava correr atrás de resultado, mas o Jim McMurray ele não precisava de resultado, ele precisava só de ser, terminar onde que ele estava. Ele estava dentro do top 10, terminar dentro do top 10 ele estava tranquilo. Ele só tinha a única obrigação de terminar à frente do Austin Dillon, que ele iria conseguir fazer isso, tenho certeza que ele iria conseguir fazer isso, mas não aconteceu. O Jim McMurray acabou tendo problemas de motor e foi embora, ficou fora do Chase, uma pena mesmo. Terminando aqui, o Hélio falou do Chase Elliott, né? Eu acredito que o Chase Elliott é um grande piloto, tem um grande sucesso pela frente. Pode ser, talvez não seja esse ano, apesar de tudo que ele tem de bom, né, na mão dele, o carro, a equipe, o apoio, tudo tá de tudo mesmo de bom e do melhor. Ele ainda está pecando um pouquinho ainda pela inexperiência dele, ainda suportar toda essa carga aí, essa pressão de estar no carro 24, substituir o Jeff Gordon e ter que levar o carro para avançar no Chase aí, eu acho que foi muita coisa para ele, mas ele está fazendo sim um bom ano, está cumprindo o papel dele, né, de quem está no carro 24. Vitórias bateram na porta dele, mas ainda ele não conseguiu abrir essa porta para chegar na vitória, né, mas eu acredito que logo logo essa vitória vem. O ano que vem ele vai estar ainda mais forte, mais preparado. Não sei no ano que vem, mas ele pode sim, o ano que vem, ser o líder desse time da Entre Motorsports, acredito eu. Mas ainda não está tudo morto para ele não. Tem Talladega ainda, que ele anda bem em Super Speed. Ele pode vencer Talladega e avançar para o Chase, tá, pessoal? Ele pode tirar a vitória de qualquer um e avançar, porque carro ele tem, equipamento ele tem e talento o Chase Elliott tem. Beleza, Hélio? Obrigado pelas perguntas aí, sejam sempre bem-vindos. E pelo amor de Deus, cuidado, hein? Cuidado que na estrada aí, beleza? Bom, as próximas perguntas aqui é do Kleber Henrique. O Klebão mandou perguntas pra nós aí. Semana passada ele mandou quando a gente tava terminando a edição, tava bem no finalzinho mesmo. Ele enviou as perguntas pra nós. Então eu quero que agora, né, vamos falar um pouquinho aí das perguntas deles, do Kleber aí. Perdão, pessoal, desculpa, eu tenho enrolado. Bom, a NASCAR tem como elemento bem legal ser purista, se proteger da invasão da tecnologia. Já ouviu dizer que, por exemplo, a caixa de direção segue o mesmo projeto dos anos 70. Bom, Kleber, a caixa de direção em si, ela não evoluiu muito, né? Muita coisa mudou, mas a caixa, por a NASCAR ainda usar praticamente a mesma mecânica. A mecânica não se evoluiu muito, né? A mecânica não tem como mudar muito, não porque não evoluiu, não tem como mudar muito essas peças mecânicas do carro. Então esse equipamento aí não teve grandes evoluções. Então assim, talvez sim, não seja o mesmo projeto, né, na década de 70, claro que são carros diferentes, mas deve ser algo bem parecido, até porque é um item do carro realmente que não mudou muito, né? Os carros de série, até os nossos carros que andam na nossa rua, realmente a caixa de direção que você pega de um carro de antigamente é quase praticamente a mesma de hoje em dia. Hoje em dia tem algumas, tem os pistõezinhos aí, tem algumas coisas a mais, mas assim, o contexto em si, a caixa mesmo, né, não muda muito. E só para vocês verem como é tão fácil assim, pessoal, você usar a caixa de direção do carro da NASCAR, você pode comprar no eBay a caixa de direção. Tem a Moco Auto Racing vende a caixa de direção da Chevrolet. Você pode comprar a caixa de direção da Chevrolet e colocar no seu carro Chevrolet aqui no Brasil. Então não tem muita, assim, principalmente a caixa de direção, não tem muita diferença não do que era antigamente do que é hoje. E eu acredito que será, porque não, como o amortecedor dos carros também não teve tanta evolução, apesar de toda evolução, não tem tanta evolução assim não, é basicamente o mesmo também, certo? Essa aí é uma das evoluções. Eu penso que a maior evolução dos carros, né, a maior entrada aí realmente que as equipes passou nos últimos anos aí, foi a chegada da injeção eletrônica. Os carros agora não são mais carburados, são todos injeção eletrônica agora. E também, né, no finalzinho do ano passado, O Kurt Busch testou, né, o painel digital, tirando todos esses reloginhos agora. Agora é uma telona, né, uma telona de LED, com os instrumentos nas mesmas posições, tá? Não é tudo digital. Tem, eu acho que tem, eu já vi alguns casos com digital, os uso mostradores digitais, mas tem os casos com, né, o painelzão, só que os relógios agora são digitais, né, perdão, são analógicos, mas porém é tudo na tela, não tem mais. Cada um tem o seu relógio, então agora é uma, realmente os carros têm uma central, né, para poder levar todas as informações aí para os pilotos durante a corrida. Essa aí realmente para mim foi uma das duas maiores evoluções técnicas da NASCAR, né, que foi, claro que tem a evolução do carro, tá, a evolução aí do, a evolução do carro em si, né, que é o carro da NASCAR hoje em dia está na sexta geração. Só para relembrar vocês, tá, pessoal, a primeira geração do carro foi os carros realmente do jeitinho que era na rua, corria nas pistas, que foi de 48 quando começou a NASCAR até 66. Depois veio a segunda geração, que já era os carros bolha, de 67 a 80. Depois de 81 a 91 veio a terceira geração, que para mim é os carros mais bonitos, né, daquela época, que foi os carros já que era praticamente uma bolha, não era os carros como você usava na rua, você usava nas pistas, né? Porque apenas modificados os carros na década na segunda geração, na década de 70 e 80, não chegou a 80, porque foi em 1980, em 81 mudou a bolha. Então, na década de 80, realmente foi os carros já eram bolha. Então veio essa evolução. Depois a quarta geração veio de 92 a 2006, que é aqueles carros já com a frente bem mais chata, bem mais abaixada. Vocês vão lembrar muito desse carro aí, realmente é um carro que virou ícone para a NASCAR, né? Até porque foram longos 20 anos, aí, praticamente 20 anos com o carro aí, foi 14 anos com esse carro, né, da quarta geração. Depois veio a quinta geração, que para mim foi um tiro no pé, que foi de 2007 a 2012. Realmente essa geração de carro aí não foi muito boa, não tivemos boas corridas, deu tudo errado. E sim, a sexta geração veio para melhorar, e melhorar muito aí a NASCAR aí, que começou em 2013 e tá até hoje. Eu creio que essa, pelo menos essa geração, essa sexta geração aí, vai ficar um bom tempo como foi a quarta geração nas pistas aí. Mas na minha opinião, para mim, né, Leonardo, Léo Guina, a melhor e mais clássica realmente geração é a terceira, que foi de 81 a 91. Mas a que todo mundo mais lembra, tá na cabecinha de todo mundo como era o carro da NASCAR, é a quarta geração, que foi de 92 a 2006, que foram 14 anos aí com o carro na pista. É muito interessante as informações, tá, pessoal? Tem vários sites que vocês podem procurar essas informações da evolução técnica da NASCAR. Eu até peguei alguns aqui e mandei diretamente pro Kleber Henrique, tá, no WhatsApp. Quem quiser, pessoal, pode me procurar no Twitter, que eu passo o site, ou procurar também, tá no site da ESPN americana, procura lá, Six Generation of the NASCAR Cars, né, até uma matéria do Edwin Hamilton, um cara que escreve no site da ESPN, um cara muito bom, esse cara que escreve aí. Eu gosto sempre dos artigos que ele escreve, e essa geração, ele simplificou aí, foi bem sucinto aí, ao falar das gerações dos carros da NASCAR, falar um pouco da evolução, tá? Mas assim, a evolução mecânica do carro, para mim, nos últimos tempos, com certeza foi a injeção eletrônica que substituiu os carros carburados, e com certeza, né, os carros da NASCAR agora recebeu uma central que você consegue controlar bastante coisa, você consegue ver bastante coisa, né? Você coloca lá o notebook lá e consegue ter todo o controle aberto do carro. Realmente isso aí foi uma grande evolução nos últimos tempos da NASCAR. Bom, o Kleber faz outra pergunta interessante aqui sobre os acidentes, né? Ele fala sobre aí os Big One da vida aí, que tá vindo aí agora, chegando, tá na adega. Ele pergunta qual foi o maior Big One que aconteceu, se a corrida acabou ou não, e se antigamente era tudo resolvido na martelada e adesivo 3M. Bom, Kleber, sim, tudo era resolvido na martelada. Martelada é clássica na NASCAR, sempre foi martelada, né? Desde quando o carro realmente era chapa grossa, que era os carrão robusto mesmo. Naquela época não tinha tanto adesivo, que nem se falava tanto aerodinâmico, mas os adesivos chegaram na década de 80, né? Que já começou a ter carro remendado desde a década de 80. Isso daí a gente já conseguia ver. sempre, né? Porque qualquer probleminha, sabe, ia lá e metia adesivo, mas ficou ainda mais claro nesses últimos anos aí. E agora estamos vendo uma outra fase que tá chegando, né? Que vem chegando cada vez mais aí, que é os caras pegar e trocar a parte inteira do carro, como nós vimos nesse final de semana, né? E no Kansas, o time do Keselowski encostou o carro, né? Foi, o carro foi levado para a garagem. Os caras simplesmente trocaram a frente inteira do carro, algo descomunal, mas eles trocaram a frente inteira do carro, né? Em vez de perder tempo lá tentando desamassar, tal, tal, não, foi, sei lá, corta, prepara, põe a frente inteira e troca a frente inteira, o carro volta para a corrida, né? Com condições até aerodinamicamente muito melhor do que o carro se estivesse sem a frente ou se estivesse cheio de remendo. Mas essa aí vai ser mais uma evolução que com certeza vai aparecer cada vez mais aí, né? Vai ser os carros tiver partes já prontas para chegar na garagem, o carro vai para a garagem, chega lá, eles trocam e já voltam para a corrida para não perder tempo. Isso que eu acho que é o mais legal da NASCAR, né? Essa, vamos dizer assim, essa simplicidade toda aí, esse negócio de bater no carro, martelar, é muito legal realmente o que a NASCAR faz aí, eu acho muito interessante. Aí você fala do pergunta do Big One, a gente precisa ir muito longe, a gente tem um exemplo desse ano em Talladega, se vocês vão lembrar, tá? Na corrida nesse ano em Talladega tivemos um Big One envolvendo 21 carros, né? Foi na parte final da corrida, não sei se vocês vão lembrar aí. Foi 21 carros envolvidos no Talladega esse ano. Para falar do maior acidente da NASCAR, né, foi em 1960, na Daytona de 1960, onde que 68 carros foram inscritos, tá? Lembrando que naquela época o limite em Super Speedways era 68 carros, então tivemos 68 carros inscritos naquele final de semana em Daytona. Eu não vou lembrar, rapaz, mas eu acho que teve mais carros, foi 68 inscritos, mas teve mais carros que ficaram de fora, teve alguns carros que não conseguiram participar da corrida, mas eu vou buscar essa informação, daqui a pouco eu falo. Então, naquele final de semana em 60, na Daytona de 1960, foram envolvidos 37 carros. É até um vídeo que tem no YouTube, facilmente vocês vão achar no YouTube, é só digitar lá, é maior acidente da NASCAR em Daytona, uma coisa assim, vocês colocam lá, maior acidente da NASCAR, que vai aparecer. Tem vários vídeos lá relacionados, tem sequências de vídeos lá, os 15 maiores acidentes, 10 maiores acidentes. O pessoal faz muita montagem sobre os Big Ones, né, sobre as batidas, coloca lá NASCAR Crashes, tem parte 1, parte 2, parte 3, muitos aí vocês com certeza vão ver esse acidente em Daytona 1960, né, dos 68 carros inscritos que começaram a corrida, 37 ficaram no Big One, então foram muitos carros envolvidos aí, realmente o maior acidente da NASCAR, da história da NASCAR aí. Esse ano foram 21, aquele ano foi 37, uma diferença bem grande aí entre um acidente e outro, claro, né? Naquele ano era, em 1960, era muito mais perigoso. Até se vocês forem procurar o vídeo, vocês vão notar que o narrador fala que, graças a Deus, nenhuma morte, né? Porque naquela época era muito comum, né, termos mortes em acidentes grandes aí. Ele fala no vídeo ainda que, graças a Deus, não tivemos nenhuma morte. Ninguém se machucou, ninguém se feriu. Foi apenas um monte de carro retorcido. Bandeira, eu acredito que teve bandeira vermelha, né? Não temos muitas informações daquela corrida, até porque é uma coisa muito longe, né? 1960, nem se tinha ainda transmissão da NASCAR naquele ano, eram apenas flashes que se passavam. Então, aí até o ar por documentário, né? Naquela época lá, era documentário que fazia, que até se passava em cinema, tá, pessoal? Que as coisas passavam no cinema, igual mas acontecia aqui no Brasil com as partidas de futebol. Antigamente, quem não lembra, tinha partida de futebol e acontecia e passava no cinema o VT para todo mundo assistir. Era bem diferente, tá? Não é que nem hoje, com certeza. E naquela época também, em 1960, o rádio também era muito forte, muito se ouvia corrida pelo rádio. Eu já fiz isso e é muito legal ouvir corrida pelo rádio. Mas enfim, o Talladega tá aí, Talladega pode sim acontecer muita coisa, Talladega sempre acontece vários acidentes, mas eu acredito que esse ano talvez não deveria ter muito acidente, porque o pessoal vai estar muito preocupado, vai estar muito não a fim de se estrambelhar todo, porque o ano, até mesmo o ano passado, pessoal, só no finalzinho, bem no finalzinho da corrida mesmo, que tivemos um incidente maior aí, porque o ano passado foram magras 3 bandeiras amarelas na corrida do Chase, tá, na corrida de outubro. Não foi uma corrida cheia de acidente, igual geralmente costuma ser. E as corridas em Talladega, principalmente no Chase, vem sendo... O pessoal anda com mais cautela, porque eles sabem que eles precisam do resultado, né? Uma vez ou outra aí saiu um vaca braba aí, mas talvez podemos ter uma corrida um pouco mais comedida, como foi o ano passado, né? Tivemos aí só um Big One envolvendo aí na última volta, e isso mesmo, até porque, né, nós tivemos também uma bandeira amarela que foi por causa do motor do Jim McMurray, acabou estourando bem no finalzinho da corrida, né, a poucas voltas do final aí. E aí sim tivemos, né, tivemos que ter o Green White Checker Edge. Então foi o que agora não é mais o Green White Checker Edge, agora é o Overtime. Então tivemos aí o Overtime, e nesse Overtime tivemos realmente um acidente de maiores proporções, e a corrida acabou sob bandeira amarela com vitória do Joe Logano. Não sei se vocês, né, vão lembrar aí, mas procurem o vídeo do ano passado, que foi mais ou menos isso que aconteceu. Se eu não estou muito enganado, foi isso mesmo que aconteceu, né? O Joe Logano venceu sob bandeira amarela, e tivemos aí pouquíssimos acidentes, né? Aliás, não tivemos acidente, tá? Tivemos apenas 2 bandeiras amarelas, mesmo assim foi por motor estourado, tá? Não foi por acidente. Os ferros da torcida só aconteceram no overtime, que aí quando realmente acabou a corrida. Bom, Kleber, seja sempre bem-vindo, espero que você volte semana que vem com as suas perguntas e curiosidades sobre a NASCAR. Vamos agora falar das notícias, né? Quero começar pela notícia do Jeffrey Earnhardt, que vai fazer uma homenagem ao Dale Earnhardt Sr., né? Vai correr com o mesmo shame aí, o patrocinador não é o mesmo, mas a pintura, o esquema de pintura é igual, né? Seu patrocinador é a Starter, não... Até eu ia falar até Star Trek, mas é a Starter, vai estar patrocinando. Inclusive o macacão vai ser igual o Dale Earnhardt Sr. usava, tá, pessoal? Você vai mudar só realmente o patrocínio, mas esquema de pintura branco com os pretos, com a lista vermelha do lado, vai ser igualzinho. Todo o time vai estar usando o macacão igual aí que ele usava, Dale Earnhardt Sr. usava antigamente. Então vai estar aí o patrocinador só apenas diferente, mas vai estar com o mesmo esquema, bem legal aí. A homenagem que o Jeff Earnhardt vai estar fazendo, né, nesse final de semana ao Dale Earnhardt Sr. Lembrando que o Jeff Earnhardt, pessoal, ele é sobrinho do Dale Earnhardt, tá? Porque ele é o pai do Jeff Earnhardt, é irmão do Dale Earnhardt Jr., o Kerry Earnhardt. Então, esse cara, na verdade, ele é neto do Dale Earnhardt Sr., né? Não é uma coisa muito longe ali, porque tá na família ali, mas já não tá assim na parte da família que realmente foi pro automobilismo, né? Não que o pai dele foi muito, muito mais já envolvido, né? O Kerry Earnhardt, do pai do Jeff Earnhardt, já foi muito mais envolvido aí quando a Day, né, ainda tava na pista ainda, né? Mas assim, começaram a ficar um pouco mais longe aí, mas o Jeffrey tá vindo aí, não tem o mesmo prestígio, a mesma bagagem que o Dale Earnhardt Jr. tem, né? Não traz aí realmente os mesmos fãs, a legião de fãs aí, mas parece que o pessoal até que foi legal aí. Recentemente o Jeff Earnhardt também lançou um livro nos Estados Unidos, um livro bem interessante. Eu estou à procura do livro para comprar, eu quero comprar esse livro aí, que ele fala bastante sobre como é a família fora das pistas, né? Por isso que eu quero ler esse livro aí, que com certeza é muito interessante. E outro livro também interessante que saiu foi do Jeff Gordon, um livro muito bom para se ler também. Esse livro também quero comprar e ter na minha coleção de livros da NASCAR. Beleza, pessoal, então aí o Jeff Earnhardt vai estar com o patrocinador, o esquema de pintura igual do Dale Earnhardt Sr., né, o macacão, o carro também, vai estar tudo igual lá, uma homenagem ao vô dele. Notícia mais interessante ainda, né, que uma notícia aí que promete muito aí para os próximos anos, vai ser uma boa novidade aí, e assim espero, né, espero que com isso também os patrocinadores não vão embora, tá, porque é perigoso patrocinador ir embora, mas a NASCAR aí falou que está a fim de ouvir os seus fãs, né, querendo cortar, ou eu acho que cortar não vai ser o caso, né, porque até na matéria ela fala que pode limitar as participações dos Cup Drivers nas corridas da Xfinity Series e Truck Series, nas categorias menores abaixo da Sprint Cup. Então eu creio que vai realmente isso deva acontecer, né? Eu até falei um pouquinho na abertura, até se estendi um pouquinho, né? Falamos já sobre isso. Mas eu acho que o principal mesmo foi nesse final de semana, né? A interferência de Kyle Larson em cima do Eric Jones. Acho que o Jones lutava ali, estava na primeira fila, na penúltima relargada, ia lutar pela vitória, mas aí acabou levando um toque, né, do Kyle Larson. É um cara que não participa do campeonato, tá ali por estar, tá ali para só correr com os carros dele apelão que ele sempre corre, e tentar vencer mais uma corrida para falar, ó, venci corrida, né? Assim como o Kyle Busch faz. O Kyle Busch tem a corrida que ele lidera aí 95% da corrida, só ganha para falar ganhei, né? Então, assim como o Kyle Busch faz errado, assim como o Keselowski fazia há 3 anos atrás aí, ano passado foi uma draga, não foi muito bem, esse ano tá horrível, né? Então não sei ainda direito o que deve acontecer, né? Porque até as informações foram o cara ainda, o O'Connell lá, que é um dos diretores executivos da NASCAR, prometeu que vai trazer assim que tiver, né, as informações, a NASCAR vai revelar. Eu acho que isso aí, pessoal, deve vir, né? Deve ser uma matéria, deve ser um anúncio que eu penso que eles deixarão para fazer isso aí no off-season, tá? Deva ser isso aí matéria para finalzinho de dezembro, começo de janeiro. Eu penso que ela deva, né, realmente fazer isso ou no finalzinho de dezembro ou começo de janeiro. Agora realmente é só aguardar e ver o que vai acontecer, ver o que a NASCAR vai realmente estar prometendo. O mais interessante é que o O'Connell mais ou menos garantiu, não está garantido 100%, mas ele falou que a NASCAR está realmente de olho, é que pode eliminar as participações dos Cup Drivers durante o Chase das duas categorias menores. Então não teremos nenhum Cup Drive em nenhuma etapa do Chase, e também não teremos nas corridas do Dash for Cash, né? Eles também não irão participar dessas corridas aí. Já é uma grande vitória para os fãs aí que realmente quer ver, né, quem está lutando pelo título, lutar pelo título. Como eu havia falado, né, o Chase, ele é muito ingrato, um azar, um problema, pode realmente destruir você. Como dar sorte para outro cara que talvez não está com o melhor momento, mas ele acaba herdando a posição que você teve azar e é campeão, né? E claro, pode vir um Cup Drive e atrapalhar ainda mais. Então é mais um elemento contra você, contra o piloto que está na pista ali, como aconteceu um exemplo, tá, pessoal? Esse é apenas um exemplo, não que eu quero aqui também crucificar o Kyle Larson, tá? Então é um exemplo que o Kyle Larson deu, é que o Kyle Larson foi realmente atrapalhou. Muitos falaram que ele largou mal, alguns falaram que realmente o Kyle Larson foi excessivo. Pra mim foi tanto excessivo, porque vocês viram em uma das relargadas, o Kyle Larson passou uns 15 carros numa curva só. Tamanho é o desempenho do carro dele, tamanho que é a evolução, né, como o carro é apelão, como ele consegue tirar tudo isso de tempo, tudo isso de pista num pequeno espaço. Então assim, é muita coisa realmente, tanto ele como o Kyle Larson esse ano vem abusando aí. O Kyle Larson começou a ter esses carros abusivos no final do ano passado. Eu lembro na corrida em Homestead, fechando o ano, o Kyle Larson, qualquer relargada, em uma volta ele abria meia reta, era algo absurdo, entendeu? Não tinha, não sei, ele colocava no very easy e todo mundo jogando no hard. Era muito, muito complicado, muito, muito diferente. Isso aí realmente a NASCAR tem que cortar, porque tá ficando chato. Como eu escrevi um artigo lá no Big One Brasil, antigamente, pessoal, tinha os Cup Drive? Tinha os Cup Drive. Eles dominavam corrida? Às vezes sim, às vezes eles dominavam corrida sim, às vezes liderava 70% da corrida e vencia, 80% da corrida e vencia. Eu lembro quando eu comecei a acompanhar a NASCAR em 98 com a DirecTV, né, quando eu comecei a assinar a TV Pro Assinatura, foi bem lá, faz muito tempo, né, eu tô até com medo porque ano que vem, daqui 2 anos vai fazer 20 anos já, então, e eu tô ficando cada vez mais velho. Então eu lembro uma corrida em Milwaukee, né, eu lembro dessa corrida muito bem, essa corrida em Milwaukee ali, o Denha Jr., o Matt Kenseth ali, os dois novatão, molecão, lutando ali pela liderança ali, e o Denha Jr. acabou liderando 200, foi 200 voltas, a corrida tinha 250 voltas, se não me engano, 220, né, alguma coisa assim. Ele liderou 210 voltas fácil ali, foi mais de 200 voltas liderada o Denha Jr. Então, assim, ele só perdeu a liderança realmente quando foi nas paradas de bandeira verde ou quando tinha alguma outra largada durante os pits ali, né? Ele realmente se dava mal um pouquinho, mas logo ele se recuperava, que estava muito bem naquela corrida do Denham Jr. Então, e tínhamos ali na pista ali, pilotos dos campeonatos na pista, o Mark March estava lá. Não, o Mark March não estava nessa corrida, que era em outra pista, então ele não participou. Mas tinha sim sempre a interferência, principalmente nos ovais grandes, nos ovais de uma hora e meia, tinha as interferências, tinha o Mark Walton, o Jeff Burton naquele ano estava muito bem na Sprint Cup, na época era a Winston Cup, né, lá atrás em 98. Então tivemos aí realmente a interferência, né, dos campeonatos, mas não era como é hoje, né, essa demasia, esse negócio em excesso que é hoje, onde você sabe que tem um vencedor. É, tanto é que nas minhas apostas para o final de semana, eu nunca aposto no Cup Drive, porque eu sei que o cara tem condições de vencer e vai vencer. Por exemplo, olha o número do Carbush. Carbush são 85 vitórias. O Brad Keselowski são 37 vitórias. Perdão, 34 vitórias. O Joey Logano são 27 vitórias. Em 2012, o Joey Logano venceu 9 corridas. Então são 9 de 33, realmente é um número absurdo, né? E o maior número aí que realmente comprova que a interferência atrapalha muito aí o prestígio, a categoria, né? E realmente a gente quer ver o cara que luta pelo título vencer. Temos aí, né, 196 corridas disputadas até hoje, né? Se não me falha a memória, dessas 136 corridas, 196... Eu vou buscar o número certinho aqui, eu postei a matéria, eu esqueci, pessoal. Mas até agora foram 70% das vitórias. Olha só, 70% das vitórias foram os Cup Drives que realmente venceram. E para mim, o maior causador desse número aí nos últimos tempos aí, chama-se Kyle Busch, Brad Keselowski, Kyle Edwards, Joey Logano, foram os caras que realmente vem sarrapeando aí, vem colocando muito, mas muito mesmo, muitas corridas no bolso, de forma muito fácil aí. Tivemos também um período que o Kevin Harvick também rapava tudo. Kevin Harvick teve várias vitórias e conseguia aí realmente sobrar muito. Aqui o número aqui, achei. São de 196 corridas, são 138 vitórias de Cup Drives, ou seja, 70%, né, dos caras aí atrapalhando nas corridas da Extreme Series. Antigamente se pontuava, né? Teve até o Kyle Busch tentou disputar o título, o Keselowski foi campeão da Extreme Series, né? Na época era Busch Series, ele foi campeão da Extreme Series, National Light Series, ele foi campeão da Extreme Series e tentou o título na Speed Cup. Então assim, era muito, muito, muito desvantagem realmente. Os caras realmente vêm para matar aí. Espero que essa decisão da NASCAR seja certeira e que isso venha em breve. Certo, pessoal? Bom, de notícia é isso mesmo. Notícia não temos mais nenhuma aí. Até temos aqui alguma outra notícia aqui, mas não são muito importantes, não. Ainda não saiu as penalidades, né? Eu tô gravando hoje na terça-feira, então não temos as penalidades ainda dessa edição. Não foi revelado as penalidades, né, se tivemos ou não em Charlotte. Lembrando que, pelo menos durante aí após a inspeção, a corrida, não se falou em nada, né? Não teve nenhum problema maior aí. Ah, tem uma notícia legal que saiu também bem no finalzinho da tarde aí, que foi a PIC, que é uma empresa lá nos Estados Unidos lá. Ela vai patrocinar a categoria do México, então vai ser a NASCAR PIC México Series, né? Então vai voltar. Lembrando que esse ano não tivemos a México Series, não aconteceu a categoria, problemas de financeiro de dinheiro, mas esse ano aí vai voltar a NASCAR PIC México Series. Parece que realmente o trabalho do Daniel Soares aí nas pistas, como ele vem andando, com o desempenho dele, essas vitórias dele aí que foram importantes, principalmente em Dover, né, vem fazendo os mexicanos aí, vem fazer a NASCAR olhar com um olho diferente pro México e foi um patrocinador americano para lá, né, parece que... Eu não sei se a PIC é só americana ou se tem no México também. Eu não sei. Só sei que a NASCAR conseguiu um patrocinador para a México Series e vai rolar o ano que vem a categoria. E parece que vai ter uma corrida excepcional ainda até no final do ano. Vamos aguardar para ver essa corrida e como vai ser o campeonato, as equipes, né, que se tiveram que se desfazer aí, como elas vão estar, né, nessa volta da categoria no México. Vai ser interessante de ver. E quem sabe o Daniel Soares não aparece na corrida na abertura do campeonato lá e faça uma coisa com o pessoal para dar um couro neles. Vai ser interessante. Bom, pessoal, vamos agora então falar do Chase aí, das três categorias. Por que vamos falar das três? Porque eu quero relembrar, refrescar a memória de vocês aí em relação ao Chase da Truck Series, tá? Lembrando que agora acaba o round de 8, né? O Talladega é o corte. Então daqui pra frente, depois de Talladega, estamos vida nova, começa o round de 6. E nesse final de semana agora, né, a Truck Series volta a pista depois de 2 semanas fora, volta aí pra fazer essa última corrida do round de 8. Lembrando a vocês que quais corridas já aconteceram. Aconteceram no Hampshire, onde que o William Byron venceu, com o Christopher Bell colado nele. E Las Vegas, quem venceu foi o Tyler Reddick, com o Daniel Ehrlich colado nele também. É, agora está Talladega, vida nova. O William Byron já está classificado para o round de 6, porque venceu no Hampshire, né? O Daniel Ehrlich precisava muito da vitória no, em Las Vegas, mas o Tyler Reddick acabou tomando essa vitória dele e venceu. Então agora o Daniel Ehrlich tem uma vida pouco complicada em Talladega, precisando de vitória, porque impossibilitado de pontos, né? Porque ele está 43 pontos aí de desvantagem pro Johnny Sauter. E lembrando que a Truck Series, pessoal, você não consegue chegar aos 40 pontos, porque lá o grid é reduzido. Então, quando tem é 33 carros, né? Ou 32. No final de semana nas vezes, por exemplo, foi 31. Então ele não consegue de forma alguma chegar a 40 pontos. Então, matematicamente, eles é impossível, tá? Ele só agora consegue com vitória. Precisa vencer. É vencer ou morrer. Tanto o Daniel Rank como o Johnny Hunter Mechek, tá, pessoal? Os dois estão na mesma vida. Eles estão iguais aí. É vencer ou morrer. Não tem uma mágica aí. Assim, se vocês olharem os pontos, eles até têm chance aí, matemática e tal, mas eles têm que contar um pouquinho de azar aí, com certeza, do Peters. Tem que contar azar também do Pickens e Johnny Sauter, que são os dois mais perto aí. São 15 pontos de diferença, que realmente eles podem tomar essa posição. Mas vamos colocar assim, é um pouquinho complicado para eles, porque eles precisam ter uma margem de diferença entre posições maiores, sabe? Tipo, eles precisam ter uma margem pelo menos de 10, dependendo da pontuação aí, 12 posições aí. Então, tipo assim, mais ou menos eles têm que terminar dentro do top 10 ou top 5, os caras terminar fora do top 10. Mas como eles estão andando no mesmo ritmo, sempre mesmo colado, muito bem, Johnny Sutton é um cara bom super speed, lembrando que ele venceu o Daytona, abertura do campeonato, tá? Então eu acho que as coisas vão ficar um pouquinho piores para eles. O Timothy Peters também anda muito bem em Super Speedway. É um cara que sempre parece bem. Temos um outro cara aí, que é o Ben Kennedy, que tá, conseguiu sua vantagem, sua vitória aí para ir para o Chase, né? Talvez o Timothy Peters, tá, pessoal? Só relembrando vocês. E também tem vitória em Daytona em 2010, faz um tempinho. E também venceu o Talladega ano passado, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas ano passado ele fez pole vitória, e em 2014 ele venceu também Talladega, então ele fez um back-to-back ano passado. O Timothy Peters está indo lutar pela sua terceira vitória consecutiva em Talladega. Tudo pode acontecer, claro, então ele tem a chance de vencer sim, né, o Timothy Peters aí, para complicar um pouco mais a vida do Hunter Mechek e do Neon Henrique, com certeza. Eles estão muito perto, os quatro aí. O Ben Kennedy também está meio que na lambuja aí, não é muito ponto atrás, né? Então eu creio que realmente eles vão lutar por essas últimas vagas aí, mas eu acho que se for uma corrida assim, meio que padrão, né? Se for fora do padrão, tudo acontece, mas se for um resultado meio padrão, resultado que os contenders realmente termina à frente, igual vem acontecendo. Por exemplo, na corrida em Las Vegas, apenas John Hunter Mechek terminou fora do top 10 de todos os chases, tá? Em New Hampshire, tá, pessoal, quem terminou de fora foi apenas o Daniel Rank, que terminou porque ele abandonou a corrida por causa de freio. Todos terminaram, o Ben Kennedy terminou na 10ª posição. Então assim, o restante todos dentro do top 10. Então seguindo aí a história as duas últimas corridas, seguindo aí dentro de um padrão, os seis eles estão terminando todos juntos, todos iguais. Então pode ser que realmente Johan Mechek e Daniel Rank, se for uma corrida padrão, eles não vão conseguir a sua classificação para o Chase e para o round de 6. É claro que se tivermos acidente, é problema de motor, que sempre costuma acontecer, né? Muita coisa pode acontecer durante Talladega, isso aí pode mudar um pouco. Tem como prever? Não, porque é Talladega. Talladega é mais difícil prever do que Marshall. Marshall também é a mesma coisa. Difícil prever alguma coisa em Marshall, porque chega pra frear aquele tanto de carro tudo junto, vira aquela maçarola, aquele bolo um batendo no outro, os carros começam tudo inteiro, termina tudo amassado, tudo cheio de freada, risco, pancada, uma bagunça toda, e Talladega é mais ou menos a mesma coisa. Claro que os carros não chegam tudo amassado, quando chega amassado porque se envolveu um acidente, mas a chance de acidente é maior, é uma muito grande, né? Então, realmente eu pretendo e quero ver aí uma belíssima briga aí pela última vaga, né? Que os dois, um dos dois que tá na zona da Legola aí, consiga se superar e avançar. Eu tô torcendo um pouquinho pro Daniel Wake, pessoal, que eu quero ver o Ford aí andando pra frente esse ano, porque a Ford realmente tá uma draga esse ano, não conseguiu bons resultados, tá muito mal a Ford, são pouquíssimas vitórias, né? Apenas uma vitória, que foi a vitória do Tyler Reddick, né? Então, assim, um ano muito magro para ela, e ela pode perder o único representante dela no Chase, que é o Daniel Wake. Então vamos esperar, vamos aguardar. Corrida boa com certeza teremos, certo, pessoal? Começou aí o round de 8, começou a etapa decisiva para a Xfinity Series aí, agora o round de 8, lembrando que agora é Kansas, Texas e Phoenix. Uma semana foi Kansas, tá? Nenhum contender venceu, não tivemos aí, foi vitória do Kyle Busch no Kansas. Vocês com certeza sabem disso. O mais interessante de tudo é que Elliott Sainz e Daniel Suárez são empatados com a mesma quantidade de pontos. Ambos têm 3.039 pontos. Realmente os dois muito bem, né? Tanto é que foram o primeiro e o segundo. A diferença é qual foi, né? O Estado somou 39 pontos. O Daniel Suárez iria somar 38, mas como ele liderou 6 voltas, ele liderou, se liderar apenas uma volta, ele ganha um ponto bônus aí. Então vai para 39 pontos, empatados aí os dois, Sader e Soares. Os outros contenders aí, Justin Allgaier teve um problema, foi envolvido no Big One, no finalzinho da corrida. Depois também tivemos o Dale Earnhardt Jr. envolvido também nesse Big One aí. O Brandon Galga, a mesma coisa. O Eric Jones foi o cara envolvido no incidente entre Kyle Larson e ele mesmo uma das relargadas, ainda, se não me engano, foi a penúltima relargada, né? E acabou se complicando o Eric Jones agora. Vai ter que remar tudo de novo. Não vai ter que remar, né? Porque começou agora, mas vai ter que meio caprichar um pouquinho mais resultado nas próximas corridas aí. E o cara que é a sensação do Chase aí da Aston Series, que é o Blake Koch, que conseguiu sua classificação, né? Vai muito bem, obrigado. Hoje ele está na terceira colocação do campeonato. Pasmem, ele é o terceiro colocado, Blake Koch, né? O Chase começasse depois o Kansas, foi Kansas Homestead. Quem vai ficando nos seus quadros vão disputar o título? Era o Sado, Daniel Soares, Blake Koch e Dustin Allgaier, mesmo se envolvendo no incidente. O Eric Jones está fora, tá? É o quinto colocado. O Ryan Reed vem 2 pontos atrás do Dustin Allgaier. O Brandon Galvin vem 17 pontos atrás e o Dale Earnhardt Jr. vem 18 pontos. Para mim, Brandon Galvin e Dale Earnhardt Jr. já está um pouco complicado para eles. Pode vencer em Phoenix? Pode vencer em Phoenix. Pode sim, com certeza pode vencer. Pode vencer no Texas? Sim, pode vencer no Texas. Mas eu acredito que essa vitória não venha para nenhum dos dois, né, nas próximas etapas aí. Eu não sei, eu acho que eles não vão vencer a corrida e vão avançar aí. Porque por pontos, pessoal, tá um pouquinho complicado, né? Até porque vem Texas agora aí, que é uma outra corrida de marcação, outra corrida que costuma terminar bem. E não sei realmente o que vai acontecer, até porque eles estão atrás de carros fortes. O único carro realmente mais fraco aí que tá muito bem agora posicionado é o Blake Koch, que tem uma vantagem um pouco maior, né? Por exemplo, do Galvan pro Koch, pessoal, são 23 pontos. É, basicamente metade do grid. Então o Blake Koch precisa fazer o que agora no Texas? Fazer um top 10. Fez um top 10, está classificado, né, com certeza aí. Então pelo menos não tem chance de estar tá de fora, né? Mas assim, vai estar um pouquinho melhor na foto. É claro que precisa fazer um top 5, né? Porque temos o Justin Allgaier classificado, mas está empatado de pontos com o Eric Jones. Esses dois aí são bem perigosos. São perigosos esses dois aí. Temos o Ryan Reed também, que tá bem pertinho aí, mas eu penso que o Ryan Reed também não vai muito bem aí, não vai muito longe. Bem, ele até pode ir, mas ele não vai muito longe no Chase aí. Mas ele pode calar minha boca e fazer top 5, né, semana que vem no Texas e avançar. Mas enfim, vamos esperar a próxima corrida no Texas. Corrida essa que vai ser bem interessante lá no Texas. Eu quero assistir de perto essa corrida aí, porque vai mais ou menos começar a desenhar quais vão ser os quatro que estarão em Homestead. É, eu posso queimar minha língua, mas pra mim ainda quem vai pra Homestead vai ser o Sadler, o Soares, o Jones e o Alger. Tá, isso aí vão ser os quatro que estarão em Homestead. Infelizmente o Tadino acabou ficando aí no round de 12, não vai ter chance de lutar pela essa oportunidade de estar em Homestead e lutar pelo título. Certo, pessoal, vamos então agora falar um pouquinho do Chase da Sprint Cup, mas antes eu quero deixar aí para vocês, né, o áudio do Thiago Santa Rosa. Ele vai falar um pouquinho da Sprint Cup e vai falar também um pouquinho da Xfinity Series, tá? Lembrando que ele gravou o áudio ao contrário, ele falou primeiro da Sprint Cup, depois da Xfinity Series, mas eu vou colocar na sequência invertida. Fala galera do Podcast Rewind, eu sou o Thiago Santa Rosa de volta aqui, falar rapidamente da Xfinity Series no Kansas, prova que deixou o campeonato bem confuso, né? O Round of Eight da Xfinity mostrou que até o final do ano nós teremos muitas emoções numa categoria que parecia ser a mais definida, de menor equilíbrio entre as três categorias da NASCAR, e foi justamente ao contrário que vimos no Kansas, uma prova tão maluca quanto a prova de Charlotte da Sprint Cup. Isso porque vários dos favoritos se envolveram em confusões, a destacar Justin Allgaier e Eric Jones, que teriam chance tranquilamente de fazer um top 10 e se garantirem, ou garantirem uma boa posição nesse início de Round of 8, e foi justamente o contrário. A começar, Ryan Reed teve problemas desde o início da prova com o desempenho do carro, né, motor com problemas, depois foi envolvido em acidentes, inclusive no acidente do Justin Allgaier e Darrell Wallace Jr., que não foi causado, impressionante, não foi causado por nenhum dos dois, mas dois pilotos que também estão no chase da Xfinity acabaram envolvidos, e isso fez com que a história do campeonato já pegasse rumos eletrizantes. E além disso, tivemos também Bradle Gogan envolvido em um acidente que causou a sua saída da prova e, consequentemente, também atrapalhou os planos dele para o futuro, além do Eric Jones, que aí vale um comentário separado. Eric Jones estava disputando a vitória junto com Ty Dillon e Kyle Larson e foi tocado pelo piloto do número 42, que é o mesmo número que ele utiliza na Sprint Cup. Tanto Ty Dillon quanto o Eric Jones foram para trás do grid, perderam muitas posições e assim tiveram problemas na classificação final da corrida. O ponto é que o Jones estava na disputa do campeonato e nesse momento ele estaria fora dessa disputa. O Allgaier, mesmo envolvido no acidente com o Bubba Wallace, conseguiu voltar à prova, conquistar alguns pontos que fizeram terminar à frente do Eric Jones. Isso é interessante. Esse equilíbrio não era algo previsto para Xfinity Series. É claro, nós vamos ver nas próximas duas etapas, Texas e Phoenix, o que vai acontecer. Sendo que são provas com características bem semelhantes, por mais que Phoenix seja uma pista diferente ou bem diferente do Texas, mas a ideia é que teremos um domínio dos carros da Toyota a princípio, com os carros da Chevrolet, do time do Dale Jr. e também da Richard Childress, com um bom desempenho, pois é sempre o que acontece nos últimos anos. Pode acontecer que os carros da Penske entrem na disputa e aí a coisa pegue fogo por pontos, principalmente para esses pilotos. Agora, tem que se destacar uma coisa, e aí fica questionamento para vocês. Nesse momento, além do Allgaier em quarto, o Elliott Sadler, Daniel Soares, primeiro e segundo, bem mais tranquilos nessa disputa. O terceiro lugar é o surpreendente Blake Koch. Seria Blake Koch o fiel da balança dessa disputa para chegar em Homestead? Bom, eu deixo esse questionamento, como sempre, com o pessoal do Trio Wide responder. Leonardo Guina, é com você. Eu fico por aqui, um abraço e até algum outro dia. Salve, salve, galera! Meu nome é Thiago Santa Rosa, estou aqui participando do podcast Trio Wide do meu amigo Leonardo Guina, como de costume, falando tudo sobre NASCAR. Nesse final de semana tivemos duas etapas da NASCAR interessantíssimas, né? Tanto da Sprint Cup quanto da Xfinity Series. Vou fazer um comentário breve e curto das duas. Primeiro, começar com a Sprint Cup. Eu confesso que em um determinado momento eu torci pela vitória do Kyle Edwards. Não pelo Kyle Edwards em si ou pelo piloto, não é nada disso. É que isso iria deixar a prova de Talladega absolutamente imprevisível. Porque no caso de uma vitória dele, 6 pilotos iriam ficar perto da zona de corte e entre os 4 que poderiam ser eliminados. Incluindo aí quem foi o vencedor da etapa, o Kevin Harvick, que venceu com grande propriedade, diga-se de passagem, sempre lutando ali no bloco da frente, superou, foi o primeiro a superar um Matt Kenseth, que parecia dominante, e depois superou o Kyle Edwards, que foi o piloto mais regular ao final de toda a etapa. Bom, bom para ele, bom para o time 4, de novo, se classificando na Bacia das Almas. Nas últimas 5 provas do campeonato, o Harvick tem sido bem irregular, com provas muito ruins e vitórias. E essas vitórias é que estão garantindo a presença dele e vai fazer ele chegar ao Round of Eight. Destaques negativos, principalmente o Chase Elliott, prejudicado aí por acerto do carro que forçou demais os pneus durante a corrida, além do que também em várias relargadas mostrou está um pouco afobado com a situação que vive, bateu várias vezes no muro, enfim, não foi um final de semana bom no final do dia para o número 24, que parecia começar bem, terminou mal. E o Keselowski? Esse sim foi o grande prejudicado da corrida, parecia tranquilo e aí agora ameaçado junto com o Joey Logano, que veio da etapa anterior com problemas, a etapa de Charlotte, e nessa etapa conseguiu uma boa pontuação junto com Austin Dillon, se recuperando e ficando perto da zona de corte. Agora, o problema é que a Penske tem a chance de ficar com os dois pilotos de fora na próxima etapa, uma chance bem real. E aí eu queria passar para vocês aí do podcast, para você, Kine, quem mais participar do programa. E aí, será que a Penske vai ficar de fora dessa próxima fase? A equipe que tem sido aí nos últimos anos a responsável pelo permanência da Ford entre brigar entre as postulantes ao título, já que Chevrolet e Toyota no frigir dos ovos têm sido sempre as melhores montadoras? É isso, daqui a pouco eu volto com Xfinity Series. Bom, pessoal, esse aí foi o áudio do Santa Rosa. Então, Santa Rosa, seja sempre bem-vindo participar aí do nosso podcast. Espero que os outros também, que vem fazer um tempinho e não tá com a gente, o Herrera, o Diogo também. O Diogo faz 2 semanas que não tá com a gente. Espero que vocês também voltem a participar. E o Guilherme Martins sumiu. Simplesmente sumiu. Mas espero que ele volte aí também em breve para estar conosco aí. E claro, o Raposo seja sempre bem-vindo também com a gente e participe aí conosco. Obrigado, Santa Rosa, pelo áudio. Vamos falar agora, emendando com você aí, Santa Rosa, vamos falar do Chase da Sprint Cup, que com certeza temos no final de semana aí a corrida de corte, né? Tivemos aí na etapa já Charlotte, vencida por Jimmy Johnson. Tivemos Kansas nesse final de semana, vencido por Kevin Harvick. E Talladega, temos outros pilotos que precisam vencer, que tem a necessidade de vencer. Quem é ele? Chase Elliott. Chase Elliott precisa vencer para poder avançar no Chase. Se quiser, né, disputar o título lá em Homestead, ele precisa vencer e se garantir para a próxima fase pro round de 8. Então vamos dar uma olhada aqui no Chase Standings, né? Jimmy Johnson e Kevin Harvick 2 com uma vitória já classificado já pro round de 8. Casey vem logo atrás com 29 pontos à frente da zona de corte. Kyle Busch 27 pontos à frente. Kyle Edwards 24 pontos à frente. O Kurt Busch 17 pontos à frente da zona de corte. Mark Truex Jr. 13 pontos à frente da zona de corte. Joe Logano e Austin Dillon empatados. Lembrando que Joe Logano está garantido por questões de posições, tá? De melhores resultados. O Danny Hamlin precisa tirar 6 pontos do Joe Logano para tentar se classificar. É, não tem que ser 6, tem que ser mais, né? Tem que ser 7 pontos. E o Keselowski vem aí com 7 pontos de desvantagem de Joe Logano e Chase Elliott 25 pontos de desvantagem do Joe Logano. Então, pessoal, quem precisa vencer? Tem necessidade de vencer. Chase Elliott. Keselowski pode ir por pontos, Danny Hamlin está plausível aí, vai por pontos. Austin Dillon também está super tranquilo. É uma boa corrida do Austin Dillon aí, um top 5 para ele, já coloca ele. É o top 5 dele, um azar de Joe Logano, Danny Hamlin e Keselowski, coloca ele com certeza no round de 8. O Austin Dillon avançaria. Joe Logano tem chances de vencer, tem carro para vencer, ele pode vencer. O Keselowski, tá pessoal, pode vencer essa corrida em Talladega. Lembrando só a vocês que Talladega, quem venceu em Talladega esse ano foi o próprio Brad Keselowski, ele que venceu a corrida lá esse ano. O Chase Elliott aí, outro cara que precisa vencer, ele faz a sua segunda corrida apenas em Talladega, mas espero que ele vá bem, espero que ele consiga fazer alguma coisa aí. Só para relembrar vocês também, pessoal, quem venceu a corrida nessa corrida do Chase o ano passado foi o Joe Logano, tá? O Joe Logano acabou vencendo, até comentei aí, foi a corrida que terminou sob bandeira amarela, foi uma corrida sem acidente, tivemos apenas dois problemas de carro, né? Foi o carro 51 que o motor estourou, depois foi o carro do Jim McMahon, o motor estourou também, bem no finalzinho da corrida, faltando 4 voltas aí pro finalzinho da corrida, 5, é, foi mais ou menos isso, foram as 4, 5 voltas no final da corrida, aí tivemos o overtime, né, e o Joe Logano venceu, aí foi quando teve apenas um Big One, né, que foi no overtime que aconteceu esse Big One, que ficou a vitória do Joe Logano, tá? Então quem venceu foi o Joe Logano. O Keselowski venceu em 2014 na corrida do Chase, e o Keselowski em 2014, pessoal, ele venceu porque ele precisava avançar, ele tinha necessidade de avançar, então ele acabou conquistando sua vitória aí e avançando para o Chase, o Keselowski. Porque por questões de pontos ele não teria condições aí de avançar. Para o mesmo caso do Chase Elliott, né, em 2014 estava o Keselowski, esse ano está o Chase Elliott. Então, sim, é só, estou buscando um exemplo bem pertinho, tá? Aliás, em 2014 foi quando estreou esse sistema aí. Como esse sistema aí pode ajudar um cara que está derrubado, falido, né? O Keselowski em 2014 estava muito mal, precisava realmente de vencer para avançar. Que ele fez, foi lá, conquistou a vitória e saiu do fundo do poço melecado na lama pra glória aí, e conseguiu avançar no Chase 2014, o Brad Keselowski. Então o Chase Elliott tem condições de fazer isso, carro ele tem, equipamento ele tem, nós já falamos várias vezes disso aqui, capacidade técnica de piloto ele também tem, e espero que, se der certo também, que isso aconteça, porque ele merece bons resultados. Ele saiu completamente desapontado do carro de Kansas nesse final de semana. Ele falou que foi um dia longo, deu tudo errado para ele. Assim como foi o Danny Hamlin também. O Danny Hamlin teve problema no comecinho da corrida, se recuperou. Depois ele teve punição. Depois ele teve mais uma punição. Ele teve aquele problema com o Beto Keselowski. Depois ele teve outra punição. Realmente foi uma tarde péssima pro Danny Hamlin. Não deu nada certo para ele. É, ele. Toda hora que ele conseguia voltar pro top 10, começar a lutar por algo, ele era derrubado de novo. Então o Danny Hamlin, lembrando que o Danny Hamlin tirou até uma volta, né, na pista. Então eu quero ver o Danny Hamlin bem aí. Lembrando que o Danny Hamlin tem uma vitória em Talladega em 2014, tá, a corrida, e venceu a corrida, mas não a corrida de outubro, sim a corrida de maio, que o Danny Hamlin venceu. Perdão, pessoal. Então eu espero que ele consiga realmente vencer essa corrida aí. Espero que todos vençam, mas espero aí bons resultados do Danny Hamlin também. Pessoal, se você perguntar pra mim assim, ó, quem tá confortável, né? O Jimmy Johnson, o Kevin Harvick, eu nem falar, tá? Porque os dois já estão né, garantidos no round de 8, por questões de vitória, eles não precisam lutar por nada disso. O Jimmy Johnson, como muitos se falaram lá em Charlotte, que o Jimmy Johnson voltou, o campeão voltou, agora ele vai ser 7 vezes campeão, tal. E pra mim ele só garantiu o único frescor pra ele. Ele vai pra Talladega sem a necessidade de vencer. né? Ele precisa vencer, como é o Chase Elliott, que foi de equipe dele. Ele precisa vencer para avançar. Ele vai tranquilo, vai beleza, vai tranquilo, favorável, né? Se vencer, tudo bem, se terminar lá no fundo, tudo bem, mas ele vai realmente tranquilo, ele vai podendo lutar francamente pela vitória, vamos dizer assim. Outro cara que está se superando muito, né? Até fiz aí uma brincadeira, está chutando traseiros de forma certa, Kevin Harvick. Kevin Harvick, a gente já sabe o histórico dele, né? Eu vou repassar mais uma vez porque é interessante. Começou o Chase, Chicagoland, problema de pneu. Ficou uma volta atrás, não conseguiu se recuperar. Tentou, não conseguiu, terminou em 20. Teve aí New Hampshire, chutou todo mundo. Chutou o Matt Truex Jr., chutou o Matt Kenseth, chutou o Kyle Edwards, chutou qualquer um que tentou que vencer. No finalzinho ele falou, ah, pumba, e ganhou a corrida. New Hampshire avançou pro round de 12, que é o round que nós estamos agora. Chegou em Dover, problemas, barra estabilizadora, não conseguiu. Teve problema, voltou com o carro para a pista ainda, mas terminou muito mal. Começou o round de 12, problemas também, teve problemas de chart, motor, foi problema de bateria, depois foi problema de central e no fim foi o motor que acabou dando problema. Não o motor, tá? Como ele perdia potência no power, então ele se caracteriza um pouquinho aí como se fosse um problema de motor, tá? Mas eu acho que se fosse só elétrico, eles iam colocar como elétrico, mas talvez realmente foi o motor que deve ter ido pro vinagre lá em Charlotte. Chegou agora em Kansas, o que ele fez? É, tá lá, Matt Kenseth liderando volta, até o Danny Hamlin chegou ali, junto com o Jimmy Johnson ali pra lutar pela liderança, Kyle Edwards ali muito bem, o Kyle Busch de vez em quando aparecia ali também pra atazanar um pouco a luta pela liderança. Quem foi lá e venceu? Kevin Harvick. Então assim, ó, 5 corridas, 2 vitórias e 3 problemaços para Kevin Harvick. O que o Harvick está fazendo? Vencendo a corrida que precisa vencer. Venceu a corrida, meu, pode acontecer tudo o que quiser agora. Então o Kevin Harvick segue tudo bem aí. Só falando para vocês, tá? O Kevin Harvick, pessoal, ele nunca ficou de fora de uma fase de eliminação do Chase, né, dessa nova etapa aí, desse novo formato aí que começou em 2014, que é de eliminação, tá? Ele foi para a final em Homestead e venceu em 2014, ano passado ele foi e terminou na segunda posição, né? E esse ano parece que ele vai de novo. Os confortáveis aí, Matt Kenseth está confortável? Tá. Kyle Busch está confortável? Tá. Kyle Edwards está confortável? Tá. Kurt Busch está confortável? Mais ou menos. O Matt Truex Jr. está confortável? Mais para menos do que para mais. Então assim, eu acho que realmente os maiores caras que precisam, que vão lutar aí pelas últimas vagas aí, que devem, temos dois caras que tá perigoso, né, Kurt Busch e Matt Truex Jr. E os 4 caras que vão lutar aí realmente por alguma posição, vai lutar por algo aí importante aí, Joe Logano, Austin Dillon, Danny Hamlin, Brad Keselowski. Esses aí tá muito perto em pontos, tá, eles vão lutar aí realmente para ver quem deve ficar com essa vaga. Joe Logano atualmente tá com a 8ª vaga, né? Eles vão lutar não apenas pela 8ª vaga, mas podem lutar pela 6ª e pela 7ª, porque Kurt Busch está muito perto, tá, não tem muita vantagem. Matt Truex Jr. também, só relembrando aí, o Matt Truex Jr. que teve a primeira etapa aí no round 16, foi todo mundo, foi muito bem, foi o cara esse campeão, né? E agora estão ouvindo falar muito pouco dele. O Matt Truex Jr. teve problemas de combustível, o tanque dele não conseguia injetar combustível no carro, teve que fazer vários pit stops picados para tentar ver se realmente dava certo. Quando conseguiu corrigir o problema, né, o Matt Truex Jr., eu acho que já era um pouco tarde para ele tentar lutar por algo, para ele tentar avançar, porque estava todo mundo muito bem no finalzinho da corrida, dava um ritmo muito forte e impressionante e não tinha mais condições de retornar a lutar por qualquer coisa o Matt Truex Jr. Tanto é que ele terminou a corrida, não foi muito bem, né, o Matt Truex Jr., mas também não foi muito mal, foi ali no top 15 mais ou menos que ele terminou. Certo, pessoal, então o Chase aí da Speed Cup aí chega mais uma etapa de corte aí, mais uma etapa que teremos aí mais 4 eliminados, né? Então vamos ver o que acontece aí. O único cara que realmente está com a corda no pescoço é o Chase Elliott, que para ele é vencer ou morrer, certo? Então vamos falar um pouquinho agora do entrelist das categorias. Começar aí com a Truck Series, tá? A Truck Series, que só relembrando vocês, tá, pessoal, que a Xfinity Series vai descansar nesse final de semana. Ela não corre, volta só dia 5 de novembro no Texas, tá? Então nesse final de semana não tem Xfinity Series, só Truck Series e Sprint Cup lá em Talladega, certo, pessoal? Então, Sprint Cup, perdão, a Truck Series, vamos começar por ela. Temos aí até o momento 38 truques inscritos, né? Ainda não está fechado esse entrevista aqui, pode tirar ou entrar alguma coisa aqui. O Itzor vai estar no truque 49 da Jay Robson. Vamos ficar de olho que ele deve aparecer bem no finalzinho da corrida, lá no meio daquele top 5, daquele pack maluco ali. Com certeza ele vai estar aparecendo lá no meio, certo? Então, o que temos aí de novidade? Ao centro, no truque número 2. No 51 vai estar o Cody Cole. No 36, um nome interessante aqui, o Bob Garrett vai estar com o seu patrocinador famoso aí da Lucas Oil, escrito bem grandão lá, Lucas Oil no capô dele. O Wild Turks Jr., perdão, Wild Turks, não o Jr., Parker Kligman, o Chris Fontani também vai voltar aí. Então nós temos alguns nomes interessantes aí nesse final de semana na Truck Series. Vencedor, quem vence a corrida aí? Para mim, quem vai vencer vai ser o Timothy Peters, vai vencer a terceira corrida seguida em Talladega e vai mais do que avançar e se garantir no Chase no round de 6, assim acredito eu, certo? O entrelist da Sprint Cup, até agora não sei se foi fechado ainda, não está confirmado ainda o 100% o entrelist aqui, mas até agora 42 carros inscritos aí. O Whitson vai estar no 98, o Ryan Reed vai estar fazendo a sua estreia no 99 da Roush Fairway, tá? Não sei se vocês lembram, mas o 99 é o carro que o Cal Edwards usava. Ele vai estar aí, precisa se classificar por velocidade, tá? E temos outro cara também interessante aí, que é o David Gillan. Vai estar no 35 da Fonte Home Motorsports, fazendo a sua participação. Com o Whitson vai estar no 55. Eu pensei que talvez o dela... O Michael Opter ia estar nesse carro 55, mas ele não estará. Quem vai estar vai ser o Cole Whiff. Corrida vai ser importante, o Whiff vai ser o cara que vai lutar por vitórias para tentar avançar, né, principalmente um Chase Elliott da vida. Mas quem ganha essa corrida para mim vai ser o Tony Stewart. Tony Stewart vai ganhar essa bagaça aí e vai falar que está mais vivo do que nunca. Certo, pessoal? Bom, então vamos encerrando aqui a edição número 128, até uma edição um pouco longa, né? Último bloco longo aí, por isso estar sozinho, acho que eu falei mais do que o padre, né? Então, mas enfim, sejam sempre todos bem-vindos aí ao podcast Triwide, né? Quero agradecer a vocês que estão sempre nos ouvindo aí e quero também pedir que vocês mandem as suas perguntas para nós aí. Ah, eu só esqueci de falar pro Vini, que é o novato aí da NASCAR aí, né? Ele vai estar acompanhando com a gente. Mas vai estar ouvindo a edição nossa, essa edição aí, né? Queria só fazer alguns comentários rápidos para ele aqui sobre as regras, tá? Eu sei que muitos de vocês já ouviram as nossas regras aí, já conhece, careca de saber as regras, né? Mas, sim, Vini, é simples, tá? Só para você não ficar muito perdido durante as corridas. As bandeiras você já conhece, com certeza, já sabe, né? Bandeira amarela, vermelha, verde, né? Tenho certeza que você já sabe já. Que é igual, padrão no automobilismo. Temos uma bandeira que chama bandeira amarela de competição, tá? Isso aí acontece quando chove, tá? Nas últimas corridas isso vem acontecendo bastante. Então quando você vê lá Competition Flag, geralmente é estabelecido pela NASCAR dentro da janela. Geralmente eles colocam sempre 10 voltas a menos que a janela. Geralmente a janela, vamos supor, 45 voltas, né? Eles colocam ali na volta 35. Eles sempre colocam um pouquinho de volta menor que é prevista a janela de parada. Isso por quê? Porque choveu, a pista foi lavada e tal. Então, para nós ter a certeza que eles vão estar com bom ajuste, né, o carro vai estar bem ajustado, então ela dá uma bandeira amarela de competição. Tá? Sobe a bandeira amarela e todos os carros vão para os pits, geralmente. Temos também na Truck Series, tá? Isso você vai ver no final de semana agora, você vai chitar lá deck, então você vai ver a Caution Clock. O que, que é isso? A cada 20 minutos, a NASCAR dispara o seu relógio, deu a bandeira verde, ela dispara um reloginho que a cada 20 minutos temos a bandeira amarela. Mas o que acontece? Vamos supor, dentro desses 20 minutos, sei lá, faltando 10 minutos para acabar, né, esses 20 minutos aí, temos a bandeira amarela. Aí o que a NASCAR faz? Ela zera o relógio assim que dá a bandeira verde. E lembrando que a 30 voltas do final não existe caution clock, tá? Então o caution clock é extinto, não tem, né, porque não pode atrapalhar o resultado da corrida. O que nós já vimos de interessante nessa caution clock aí, não sei se nós vamos ver em Talladega também, é às vezes o pessoal dando o máximo, assim, para economizar mesmo, sabe? Já vi cara virar até 3 segundos mais lento, para economizar, para tentar parar dentro da janela. Vão ter que parar em bandeira verde e parar dentro da janela em bandeira amarela, tá? Isso aí acontece, é bem interessante a gente tá vendo aí. Vamos falar, seguindo aí em bandeiras amarelas aí, temos também o sistema de relargada. Como funciona? Os carros relargam em fila dupla e tem uma zona de relargada, que chama Restart Zone. Geralmente, cada pista também costuma colocar um nome, né? Então, mas é um nome realmente, chama-se Restart Zone. Daquele ponto ali, geralmente as pistas também... pintam, não a pista, mas pintam o muro, os pilotos enxergaram ali, que aí é o Restart Zone. Mas as transmissões da corrida tem uma animação toda ali. Ali é o ponto de relargar. Então os pilotos têm que estar todos juntos, colados ali, preparados para relargar. Dali para frente, pessoal, é dar o pé e vale tudo, tá? Então pode acelerar à vontade. Então ali chama-se Restart Zone. O que você não pode fazer é, antes daquele ponto da Restart Zone, você ultrapassar o cara à frente. Já tivemos punições esse ano também. Pits. Todos os pits também têm velocidade aí controlada, tá? Geralmente é 55 milhas, né? É padrão 55 milhas. Algumas são 50, mas é padrão 55 milhas. Né? A NASCAR agora esse ano está supervisionando todo, começou ano passado, né? Supervisiona todo qualquer movimento errado que existe dentro do box. Né? Você pode parar dentro do seu box, você não pode mais engolir box igual você fazia antigamente, que era vir. Você vinha assim já com uma linha, tipo uma linha para dentro, já comendo dois, três boxes. Agora você, mesmo tendo ninguém, você precisa vir realmente parar. Você pode só comer uma faixa de um box apenas, né? Que você pode comer, que é o box antes do seu, mas você não pode avançar mais do que isso. E outra regra também, né, o mecânico deixar um piloto sair fora daquela área de box, aquela área que realmente geralmente pintado de amarelo, né? Se você perder um pneu ali, você é penalizado. Você não pode também descer com 6 mecânicos na área de pit, você pode descer só com 5. Isso aí já aconteceu de 16, é punido. Outra coisa também, o cara que reabastece, ele é o cara que tem que mexer, né, na barra estabilizadora, que geralmente acontece também. Não pode um mecânico mexer no carro. E o que mais acontece, que é muito comum, você vai ver, e com certeza acontecer, é a velocidade, tá? Na NASCAR não existe um radar de fora a fora, existe as sessões. Então se a soma nas sessões for maior do que o limite ultrapassado, então numa sessão 1, você mede a sua velocidade, a 2, a 3, a 4, a 5, né? Cada sessão aí captura a sua velocidade. Se nessa média você estiver acima, você é punido por velocidade. Beleza? Bom, outra regra também, voltando um pouquinho nas relargadas, né? Mas não relargadas, mas tem a ver um pouquinho com a dinâmica da corrida, é o lock dog. O que é o lock dog? O primeiro piloto que está uma volta atrás, ele tem o direito de voltar a volta do líder, tá? Vamos supor, o Greg Biffle está em 15º, ele está uma volta atrás. Nós estamos na volta 200, ele está ainda na volta 199, porque ele levou uma volta do líder, que talvez, vamos colocar aí o Joey Logano. Então, quando tem a bandeira amarela, ele tem direito a reagrupar todo mundo, né? O Greg Biffle, ele volta com todo mundo, volta atrás do pelotão lá, o pessoal que está na liderança. Você também tem a opção de fazer o Everald, que também é recuperar uma volta. Você pode sim fazer esse movimento, mas para você fazer isso, você não pode parar nos pits. Se você parar nos pits, você não faz o Everald. Geralmente você faz isso quando cai uma bandeira amarela diferente. Quando cai uma bandeira amarela... Vamos supor, a gente teve uma parada nos pits, a janela aconteceu, parou. Acabou essas paradas de bandeira verde aí, dá 10 voltas e temos uma bandeira amarela. Então, praticamente, você está com pneu, você tem combustível para fazer a janela inteira. Aí o que você faz? Você faz o Everald. Você não para nos pits, né? Os líderes vão, geralmente os líderes param, né? Eles sempre param nas bandeiras amarelas. E você consegue fazer o Everald de forma natural e recuperar também uma volta. O Everald é um pouco mais difícil, mas também é muito feito pelos pilotos, tá, pessoal? Então o Everald você pode fazer. Agora temos outras regras que aí eu vi. Então, assim, regras que durante a corrida você vai, se você tiver essas dúvidas aí, pode procurar eu no Twitter lá, @ Leoguina, ou Pedrão, ou Hélio, tá? O Hélio _Lima42, ou Pedro Mugart, @Pedro Mugart, que nós vamos sanar as dúvidas de vocês, né? Ou até o Big One, tá? Arroba Big One Brasil, que nós vamos aí tirar a sua dúvida durante a transmissão da corrida, se você tiver, tá? Mas assim, as regras são essas, as básicas, tá? É básico de básico, realmente. É, temos outras regras também, tem a inspeção. Toda vez que o carro vai para a pista, ele tem que passar pela inspeção, tanto durante os plaques, como durante também o qualify e durante a corrida. É tanto antes e depois, tá? Ele vai para a inspeção no pré-qualify e faz a inspeção pós-qualify, e também pré-corrida e pós-corrida. E depois, no final da corrida, é escolhido dois carros que vão lá para o centro de charge, que lá os carros são desmontados, olhados de cabo a rabo, realmente para ver se o carro tem alguma coisa errada ou não. Geralmente eles pegam o carro do líder e mais dois carros, tá? Então a NASCAR que geralmente escolhe aí, depende também muito da semana, de como foi, como tá aí as punições naquela pista. Quando tem uma incidência muito maior, ela geralmente leva três carros, sendo geralmente o líder e mais dois. Certo, Vini? Então, mais ou menos é isso, tá? As regras, não tem muito segredo, e qualquer dúvida que você tiver, nos procure. Beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, tá? Uma boa semana para vocês e cuidem-se bem. Espero que todos estejam vivos após Talladega. E não, por favor, pessoal, não joguem pipoca na televisão, não joguem cerveja no sofá, porque realmente Talladega é de deixar a gente louco.